janela tá aberta. Aberta. O nome desse juticente se chama Fificente porque ele tomou 50 tiros de fuzil e sobreviveu. No jogo sem eletrônicos, esboquinho esqueletos esqueléticos. Maionese na calça, maionese de linda. Uso balsa porque sou gangster rap. Curto pizza, mania de pizza. Subo residências com meu pinescóptero. Esboquinho fetiche helicóptero. Um salve pros assalariados. Nos jogos eletrônicos eu desbloqueio esqueletos esqueléticos. Maionese na calça, maionese de bunda. Uso balsa porque sou gangster rap. Maionese, mostarda, maionese e pomada. Maionese, mostarda, maionese, eu gosto de pomada. Eu como pombo na praça, tipo comer mesmo, devoro pombos. Gosto de comer pessoas também, sou tipo família dinossauro. Dinossauro de sete além. Um salve pros assalariados.